Então, na última aula a gente deu uma introdução à antropovisão indiana, que serve de raiz, né, tanto para a religião hindu quanto para a religião budista. E a gente foi então descrevendo como que as camadas cada vez mais internas de um ser vivo, não é isso? Então a gente começou pela camada mais externa, quer dizer, aquela que é imediatamente ligada ao corpo e que é comum a todos os seres vivos, que são as potências nutritivas, né? Que eram chamadas pelos escolásticos no ocidente de potências vegetativas. Quer dizer, são funções vitais que podem ser exercidas independentemente da consciência. Quer dizer, até os vegetais podem realizar. Depois disso, a gente viu então as potências sensitivas, quer dizer, o conjunto dos sentidos. Depois as potências apetitivas. Então, quer dizer, primeiro Anamaya Kosha, o Anamaya são as potências nutritivas, as potências vegetativas. Depois a gente teve o Pranamaya, que é o conjunto das potências sensitivas. Depois o Manomaya, o conjunto das potências apetitivas. Não é isso? Depois o Vijnanamaya, que é o conjunto das potências intelectivas. Veja bem que esses, embora a gente tenha descrito aquilo como uma antropovisão hindu, essa antropovisão não é exclusivamente hindu. Os próprios escolásticos também tinham a mesma, praticamente a mesma visão acerca do que era o ser humano e do que eram os seres vivos em geral. A diferença fundamental é que essa antropovisão no território hindu, na Índia, é ela que faz surgir a questão religiosa em si mesma. Quer dizer, a primeira pergunta dos hindus sobre religião não é uma pergunta, ela é diferente da pergunta semítica, da pergunta dos judeus, cristãos e muçulmanos. A pergunta dos judeus, cristãos e muçulmanos, a primeira pergunta deles é: o que é Deus? Como é Deus? Quer dizer, como Deus se apresenta para mim e como eu me apresento diante dele? A primeira pergunta dos hindus não é acerca de Deus, mas é acerca da raiz desse Anandamaya. Quer dizer, quando os hindus percebem que todos os seres são como que feitos de felicidade e bondade, porque todos eles estão ordenados a um fim que lhe é próprio, eles se perguntam: da onde vem isso? Qual é a raiz? Por que os seres são bons? Deu para perceber que na cosmovisão e na antropovisão hindu, os seres são fundamentalmente bondade. E assim, o mal é um acidente. Quer dizer, quando você tenta orientar um ser para um fim que lhe é estranho. Não é isso? Então, por exemplo, a maçã podre, ela existe para servir o quê? Para dar os nutrientes, colocar na terra os nutrientes para outros vegetais. E não serve como alimento para a gente. Tá, de como? É maçã podre, fala, maçã podre é ruim. Maçã podre é um mal. Mas ela é um mal quando você tentou realizar com ela um fim que não lhe é próprio. E em si mesmo ela é um bem. Quer dizer, para o fim próprio da maçã podre, ela é perfeitamente estruturada. Tá claro isso aí? Então, os hindus chamaram a essa capacidade das coisas se apresentarem de modo ilusório ou enganador de Maya. Eles diziam: para você descobrir a verdadeira natureza das coisas, a primeira coisa que você tem que saber é que a verdadeira natureza das coisas está atrás do véu de Maya. Quer dizer, que a verdadeira natureza de um ente está encoberta pelo véu das funções naturais desse ente. Tá claro isso aí? E aí, ao investigar, ao se levantar essa questão, o que é essa natureza última das coisas, a natureza suprema dos entes, que está por trás do véu de Maya, os hindus chegaram a uma conclusão. Essa natureza é tão radicalmente diferente dos entes particulares que é impossível descrevê-la. Tá claro isso aí? Então, uma das primeiras características que distinguem essa natureza última dos entes particulares. Os hindus perceberam, como todo mundo pode perceber, que ser uma coisa exclui ser outra. Então, por exemplo, ser um copo significa não ser um cavalo. Ser um cavalo significa não ser uma pedra. Ser uma pedra significa não ser um ser humano. E assim por diante. Quer dizer, as naturezas particulares se excluem mutuamente. Mas esse ser último, por trás de todas as coisas, ser ele não exclui ser alguma outra coisa. Porque ser alguma outra coisa é simplesmente um modo de ser aquele mesmo ser primeiro. Não entendeu? Então vamos dar um exemplo, fazer uma analogia, dar um símbolo. Se você tem aqui um pouco de ouro, você pode fazer uma joia, você pode fazer um prato, você pode fazer qualquer objeto, não é isso? Você pode fazer uma estatueta. Mas ser estatueta significa não ser um prato. Ser um prato significa não ser uma joia. Mas tanto a estatueta, quanto a joia, quanto o prato, quanto qualquer outra coisa, são modificações secundárias do ouro. E isso aqui só pode ser um prato, ou uma joia, ou uma estatueta, porque o ouro admite todas essas possibilidades nele mesmo. Então, ser ouro não exclui ser também uma estatueta. Tá claro isso aí? Agora, ser uma estatueta não é o mesmo que ser ouro. Ser uma estatueta por si não inclui ser ouro. Porque a estatueta pode ser de pedra, pode ser de barro, pode ser de madeira e assim por diante. Tá claro isso aí? Então você tem, por um lado, do ponto de vista do ser supremo, uma continuidade entre o ser dele e todos os outros seres particulares. Tá claro isso aí? Então isso quer dizer que, segundo a teologia hindu, quando Deus olha para você, ele está olhando para ele mesmo de um determinado jeito. É como uma figura que se acrescentou ao ouro, que é ele mesmo. Tá claro isso aí? Mas quando você olha para você, o que você vê não é o ouro de que você é feito, mas justamente as características distintivas. Quer dizer, a sua figura própria. Porque se você olhasse o ouro, você não ia mais ver você. Você ia ver você, os outros, você ia ver você e todos os outros seres. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que, do ponto de vista hindu, a existência que nós cristãos chamamos de criatural, Quer dizer, a forma de existência de criatura é um ponto de vista. É simplesmente uma maneira de encarar a realidade. Tá claro isso aí? Quer dizer, é simples. Deus olha para ele mesmo e vê infinitas possibilidades de ser. Aí ele pensa, e se eu recortar algumas possibilidades e torná-las impossibilidades? Então, por exemplo, ele pensa, Deus olha para ele mesmo e ele vê, eu estou em toda parte. E se eu não puder estar em toda parte? Então aí ele cria a noção de corpo localizado. Tá claro isso aí? Aí ele pensa, eu sou vida infinita em todas as suas modalidades, mas e se eu não fosse? E se eu não pudesse perceber as coisas como eu as percebo? Quer dizer, totalmente. E se eu pudesse percebê-las apenas parcialmente? Aí ele, com isso, ele concebeu o modo de percepção das criaturas. É como se ele mesmo se visse. Então vamos pensar, Deus ao criar o universo é como um artífice. Só que ele mesmo é o material do qual ele faz a obra de arte. Então vamos dizer que ele se vê como uma quantidade infinita de material. Para que ele faça alguma coisa, ele tem que recortar esse material. Ele tira algo do material. Tá claro isso aí? Assim como um artista, ele pega um bloco de mármore para ele fazer uma estátua, o que ele precisa fazer? Tirar alguns pedaços de mármore. Não é isso? Os escolásticos, especificamente São Boaventura, eles tinham um termo para isso. Eles também descreviam a criação do mesmo jeito. Eles diziam que o processo de criação divina é semelhante ao processo do escultor. E é um processo chamado ablatio, que significa justamente retirar pedaços, retirar o excessivo. Então a criação divina é simplesmente um processo que tem um princípio. Deus pensa, o que eu posso retirar de mim mesmo, de modo que o que sobra ainda é uma imagem integral do que eu sou. De modo que o que sobrar ainda seja uma indicação suficiente do meu próprio ser. Então, por exemplo, uma nota que foi tirada em todos os seres é tirada para que a criatura exista como criatura e não como pensamento divino. Ele tem que tirar a nota infinitude. Toda e qualquer criatura tem que ser finita, porque tirou, ficou finito. Não é isso? Então, opa, mas se ele tira essa nota, como a gente vai entender nessa obra que ela representa o próprio autor infinito? Então ele vai colocar, ele vai retirar a infinitude, mas ele tem que deixar um sinal da infinitude. Ele tem que deixar na própria coisa finita algo que indique o que é a infinitude. Então, por exemplo, é o quê? É a inesgotabilidade de aspectos das criaturas. Quer dizer, por mais simples que seja um ente, por exemplo, vamos pensar, sei lá, um grão de areia ou um átomo que seja, esse grão de areia ou esse átomo tem uma quantidade de aspectos indefinida que a sua mente não tem como abarcar. Então, por exemplo, por mais simples que seja um grão de areia, é impossível que um ser humano conheça toda a história das modificações pelas quais aquele grão de areia passou. Por mais que você conheça sobre um ente, aliás, quanto mais você conhece sobre um ente, mais você sabe que existe um oceano de coisas que você não conhece acerca daquele ente. Tá claro isso aí? Então, esse é um sinal da infinitude. Certo, quer dizer, outra coisa, então, por exemplo, outro traço de Deus que também não pode estar na criatura. Deus é absoluto, Deus de nada depende. E todas as criaturas dependem de alguma outra coisa. Não é isso? Elas são interdependentes, dependem umas das outras, e todas elas dependem de Deus, que é o princípio delas. Quer dizer, numa certa medida, muito do que há numa criatura pode ser reduzido ao efeito de outras criaturas sobre ela. Então, por exemplo, os nossos gostos alimentares. Os nossos gostos alimentares, em grande parte, são derivados do quê? Das reações que a gente viu outras pessoas terem diante do alimento, dos alimentos que nos foram oferecidos desde o começo da nossa vida. Não é isso? Então, se você vai para um povo completamente diferente, você vai ver que eles têm gostos alimentares completamente diferentes. A sua aparência física. Sua aparência física depende, em parte, da carga genética dos seus pais, não é isso? Em parte, das influências climáticas, alimentares, exercícios, tudo que aconteceu sobre você. Quer dizer, em grande parte, tudo que te define depende o quê? De um conjunto de outras criaturas. Então, pode ser reduzido, existem inúmeros aspectos do seu ser que podem ser reduzidos a meros efeitos da ação de outros seres. Agora, não há nada em Deus que possa ser reduzido a um efeito de um outro ser. Então, essa também é outra diferença radical entre o Criador e a criatura. Mas Deus também, quando ele faz a criatura, ele deixa na criatura um sinal do absoluto. E esse sinal é a incomparabilidade. Quer dizer, não há duas criaturas idênticas. Quer dizer, existe uma unicidade, existe um caráter único em todo e qualquer ente. Quer dizer, existe algo que num ente, acontece num ente e não se repete em nenhum outro. Tá claro isso aí? A própria forma total que você dá ao conjunto de acidentes que você recebeu do mundo é única. Não é isso? Então, por exemplo, duas pessoas numa mesma casa, dois irmãos numa mesma casa recebem a mesma educação, ou uma educação muito semelhante. E, no entanto, eles podem se tornar pessoas completamente diferentes. Tá claro isso aí? Uma terceira nota. Terceira. Hã? Deus é puro espírito. O que quer dizer quando a gente diz que algo é puro espírito? Quando a gente diz que algo é puro espírito, a gente está querendo dizer que não há nada que possa resistir à presença daquele ser. Então a palavra espírito vem da palavra, significa vento originariamente. Por quê? Porque o ar, ele entra em tudo e qualquer lugar. Então espírito significa algo que não pode ser detido por outro ser. Nenhum outro ser é assim, só Deus. Não é isso? É todo e qualquer outro ser encontra resistência diante dele. Tá claro isso aí? Então Deus deixa um sinal nas criaturas, um sinal da sua espiritualidade. E esse sinal é o seguinte: embora você não possa conhecer exaustivamente todos os aspectos de nenhuma criatura sequer, você pode compreendê-la. Quer dizer, você pode, num ato único, abarcar todas as possibilidades dela sinteticamente. Quer dizer, as criaturas são inteligíveis. Então, por exemplo, você não pode saber tudo que uma pessoa, por mais que você conheça ela, tudo que ela vai pensar, sentir, desejar, não é isso? Sofrer e fazer. Mas você pode sinteticamente compreender a personalidade daquela pessoa. Tá claro isso aí? Quer dizer, todos esses argumentos os hindus levantam só para explicar esse ponto. Quer dizer, que de um ponto de vista mais profundo, não há descontinuidade entre Deus e a criatura. Essa descontinuidade existe apenas do ponto de vista da própria criatura. Quer dizer, Deus, ele mesmo, pode ser ele e você, você, você, eu, essa mesa e tudo mais. Mas você, você, você, essa mesa e eu não podemos ser isso e Deus ao mesmo tempo. Tá claro, hein? Mas é essa continuidade fundamental, quer dizer, o fato de Deus poder ser as duas coisas ao mesmo tempo e ser de fato essas coisas ao mesmo tempo, é que é, vamos dizer, a raiz da espiritualidade hindu. Por quê? Porque eles vão dizer o seguinte: olha, embora você tenha aqui dois pontos de vista, quer dizer, o ponto de vista divino, segundo o qual ele e você são a mesma coisa, e o seu ponto de vista, segundo o qual você e Deus são duas coisas muito diferentes. Deus faz o que ele quer, você não. Você tenta fazer o que você quer e não acontece. Quer dizer, é uma experiência evidente. A experiência da diferença entre nós e Deus é imediata. Quem não tem essa experiência está no hospício, certo? E com muita justiça. Não é isso? Mas os hindus vão chegar e dizer o seguinte: veja bem, do absoluto você pode afirmar absolutamente, mas do relativo não. Isso quer dizer que o ponto de vista divino acerca do que você é absoluto. é a verdade absoluta acerca do que você é. Enquanto que o seu ponto de vista acerca do seu ser é meramente relativo. Isso quer dizer que o seu ponto de vista é dependente de alguns fatores. Por conta da ausência daqueles pedaços que foram tirados por isso. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, ser criatura é ser relativamente. E ver as coisas como criatura também é ver as coisas relativamente. E dizer relativo é dizer dependente de alguma outra coisa. Isso quer dizer que o modo pelo qual você enxerga o seu próprio ser depende de um certo número de fatores. Se você eliminar esses fatores ou compensá-los, você será, ao menos temporariamente, capaz de se ver como Deus te vê. E aí, o que você vai ver não é você como criatura, mas o próprio Deus. Mas os hindus percebem que essa tentativa é doentia? Ou só usam isso de uma forma abstrata? Não, veja bem, o que os hindus propõem não é que você passe a pensar que você é Deus. Mas que você seja... A pergunta deles é: existe algum método eficaz pelo qual você possa perceber, certo? A sua realidade como Deus a percebe, ainda que temporariamente? Pelo conhecimento das lembranças daquelas... A gente já vai chegar lá. Quais são os métodos? Por quê? Simples. Porque você se percebe como Guilherme, e eu me percebo como Luiz Gonzaga. Por quê? Porque a gente não percebe a realidade como um todo. Essa é uma intuição brilhante. E quando a gente estudar o cristianismo, a gente vai ver como o cristianismo expressa essa intuição. Isso quer dizer que o nosso modo de perceber é visto. Do ponto de vista da totalidade, ele é realmente um modo de não perceber. Você entendeu? Então, por exemplo, só para a gente fazer uma analogia com a visão. Com a visão eu vejo alguma coisa, não vejo? Alguma coisa dos objetos. Mas a própria estrutura da nossa visão exige que, para que eu veja alguma coisa dos objetos, eu tenho que não ver outras. Não é isso? Então, por exemplo, para ver o que está acontecendo nessa sala aqui agora, eu preciso não ver o que está acontecendo a 25 quilômetros daqui. Eu preciso não ver o que está acontecendo atrás de mim. Eu preciso não ver essa sala como vocês já estão vendo. Então, objetivamente, eu estou vendo alguma coisa. Mas para ver essa alguma coisa, eu preciso não ver inúmeras outras. Tá claro isso aí? Então, isso quer dizer que o quê? Do ponto de vista hindu, existir como criatura é não saber ou não perceber alguma coisa da realidade. Tá claro isso aí? Quer dizer, algumas criaturas, nesse sentido, são mais criaturas do que outras. Por exemplo, a pedra precisa não ver nada para ser pedra. Então ela é mais parecida com a ideia de criatura do que um cachorro, por exemplo. Tá claro isso aí? Agora, como os fatores então, que determinam o nosso modo, ou o modo criatural de perceber a realidade, são todos eles relativos. Ora, todo e qualquer fator relativo pode ser, em princípio, suspenso. Não é isso? Então, por exemplo, suponha que eu vivo num lugar que sofre inundações regulares. Ora, as inundações são um modo de ser relativo que depende de alguns fatores igualmente relativos. Se eu descobrir quais são os fatores que causam a inundação, sabendo que eles são relativos, talvez eu possa conceber um meio de eliminá-los ou de contorná-los. E assim eu evito a inundação. Tá claro isso aí? Isso é completamente diferente de no começo falar, não existe inundação porque tudo é maia. Tudo é ilusão. Então, o louco que está no hospício porque diz que é Deus, ele só está falando que ele é Deus. O ponto aqui não é o sujeito chegar e falar, do ponto de vista de Deus, tudo é Deus. Logo, eu sou Deus. Obedeçam-me, adorem-me. Tem uma velha história hindu do o noviço, que quando ouviu esse ensinamento a primeira vez, não, veja bem, tudo é Deus, porque ser criatura é só um ponto de vista. Aí, depois de umas duas semanas de ensinamento, o mestre falou, vai até a cidade para comprar pão para nós. E ele estava indo para a cidade, aí estava na estrada, vinha um elefante correndo. Em disparada. Mas aí ele pensou, eu não vou sair da estrada, porque eu sou Deus, e o elefante também é Deus, e Deus não vai machucar Deus. E aí ele ficou parado. Aí o elefante veio, certo? E jogou ele evidentemente longe, não quis nem saber dele. E aí ele, todo machucado, voltou pro mestre. Pô, mestre, mas que história é essa? Eu não era Deus e o elefante Deus, e como é que deu errado? Certo? Ele falou, pois é. Mas você não viu o condutor do elefante gritando para você sair da estrada? Também era Deus te dando a ordem para sair da estrada. Isso quer dizer que, veja bem, quando você descreve uma doutrina espiritual, você não está propondo ela como um modo de vida. Nenhuma doutrina espiritual é, de início, um modo de vida. Ela só vai te dar as indicações que podem vir a servir como princípios de um modo de vida. Então, quando o hindu fala, olha, a existência criatural, a existência da criatura é um mero ponto de vista divino, na verdade só existe Deus, Deus se vendo como Deus, Deus se vendo como Luiz Gonzaga, Deus se vendo como Mesa, e assim por diante. Não adianta você só pensar isso aí e sair agindo como se fosse assim. Porque Deus tem algum motivo para se ver desses diversos pontos de vista. E ele não vai mudar, certo? As motivações dele só porque você agora acha que ele devia mudar. Quer dizer, essa doutrina não vai cancelar a realidade criatural. Ela tem que o quê? Exatamente. Ela tem que o quê? Ser testada espiritualmente. Toda doutrina espiritual tem que ser testada. E aí os hindus vão dizer, quais são os métodos para a gente verificar se a realidade é realmente assim? Por que meios nós podemos saber se a realidade é realmente assim? Tá claro isso aí? Então, quer dizer, faz parte da profissão de fé hindu ter saber, olha, só existe Deus. O resto é tudo ilusão. Quer dizer, é tudo um ponto de vista do qual Deus se reveste. Mas um dogma de fé não é um mandamento moral. Tá claro isso aí? O hindu vai dizer, você tem que, para, certo, que isso te sirva de alguma coisa, você tem que tentar realizar essa doutrina. Você tem que experimentá-la diretamente. Então eles vão dizer o seguinte: ora, se a existência criatural é um mero ponto de vista, esse ponto de vista só pode existir na existência do quê? De uma ignorância dos outros pontos de vista. Como a gente falou, para Deus se pensar como Luiz Gonzaga, ele tem que pensar, fazer de conta que ele não é nada mais do que o Luiz Gonzaga. Ele tem que como que esquecer o que ele é e lembrar só desses aspectos aqui. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que ser criatura é o quê? Ser um modo de ignorância. Tá claro isso aí? E aí, logicamente, eles vão propor. Ora, se ser criatura é um modo de ignorância, o contrário imediato da ignorância é o conhecimento. Então, o primeiro método que eles propõem para o sujeito verificar a realidade do absoluto é esse. Se você compreender cuidadosamente essa doutrina, você perceberá a realidade tal como ela é. Então, o que acontece com essa ideia de que o conhecimento é que é o contrário da ignorância, eles propõem um tipo de caminho espiritual. Ah, não, agora você vai sistematicamente fazer um esforço para provar que essa doutrina é falsa. Segundo uma série de métodos. Você tem que achar uma prova definitiva de que existe o quê? Um abismo radical e intransponível entre o absoluto e o relativo. Se você tentar fazer isso sistematicamente, segundo os métodos deles, veja bem, isso não é um negócio que o sujeito pode fazer. Não, agora eu vou aqui fazer a mesma coisa. Não funciona assim. Nenhuma religião funciona assim. Toda religião só funciona dentro do seu próprio contexto. Se o sujeito hindu ele tentar, então, refutar a doutrina da unidade dos seres sistematicamente, ele vai chegar à conclusão de que não há nenhuma prova suficiente de que há um abismo radical entre o criador e a criatura, entre o absoluto e o relativo. Esgotando todas as possibilidades de refutação, o que vai acontecer com ele? A alma dele se tornará serena. A alma dele acalmará. E eles dizem, nessa calma, você vai contemplar a realidade. Você vai contemplar a natureza do absoluto. contemplando a natureza do absoluto, você saberá que do ponto de vista do absoluto não há diferença alguma entre o relativo e o absoluto. E que essa diferença é de fato só um modo de encarar as coisas. Uma das técnicas usadas nesse método consiste em procurar uma resposta para a pergunta quem sou eu. Então vocês podem reparar que se você perguntar para qualquer pessoa quem é você, ou mesmo se você perguntar para você mesmo quem sou eu, você tem que dar como resposta uma referência que é posterior ao seu eu. Então a primeira resposta que a gente geralmente dá é nosso nome. Mas o seu nome veio depois de você. Outra pista acerca da resposta para essa pergunta é o uso da palavra meu. Se eu digo que o nome é meu, Luiz Gonzaga é o meu nome, evidentemente o meu nome não é o eu, mas algo que pertence ao eu. O mesmo vale para o meu corpo, a minha mente, a minha inteligência. Não é assim? Parece que se está falando de agregados a uma coisa. Sim, você está falando de coisas que uma série de agregados a uma outra coisa. E a outra coisa mesmo você não acha. Quer dizer, a gente pode dar qualquer tipo de resposta. Inclinações psicológicas, tendências, a um pedaço da nossa história. Mas tudo isso é seu. Não é você. Tá claro, hein? Por quê? Justamente o conjunto de acidentes em torno do ser são organizados de uma forma única. Quando a palavra eu necessariamente se refere ao traço do absoluto no seu ser. Então, por exemplo, se eu falo meu nome é evidentemente comparável a algum outro nome. Pode até ter uma pessoa que tem um nome idêntico ao meu. E de um modo ou de outro, o meu nome é funcionalmente o mesmo que o seu nome. Ele é para mim a mesma coisa que o seu nome é para você. A mesma coisa vale para o corpo. Não é isso? Quer dizer, o corpo de um ser é sempre comparável ao corpo de outro. Existem semelhanças e dissemelhanças, e estruturalmente eles servem à mesma função. Tá claro isso aí? Quer dizer, em tudo você é comparável a um outro ser humano ou a um outro ser qualquer. Mas a palavra eu não se refere a nenhum desses componentes. Se ela não se refere a nenhum desses componentes, a que ela se refere? Quando você procura na sua mente, o objeto ao qual se refere essa palavra eu, você não encontra. Você não pode encontrar na palavra eu, no significado da palavra eu, nenhuma das coisas que te distingue dos outros. Porque essas são coisas que pertencem ao eu. Não é isso? Você também não pode encontrar, você não pode usar essa palavra para significar nenhuma das coisas que te assemelham aos outros. Porque essas pertencem ao eu tanto quanto ao não eu. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que os sinais distintivos de uma pessoa, eles são simultaneamente distintivos e contradistintivos. Então, se eu estou lá fora e alguém me pede para me pergunta, lá dentro da sala, quem é o Guilherme? Eu falo, o sujeito com barba. A barba diferencia ele de um monte de outros sujeitos na sala, mas o torna semelhante a outros sujeitos. Ele chega aqui e daí, peraí, mas tem dois ou três caras com barba aqui. Então, barba, que seria um elemento distintivo, pode tanto servir como um elemento distintivo, que indica o que é o eu, quanto de elemento de confusão. Que faz desaparecer ou borrar a diferença entre um eu e um não eu. Tá claro isso aí? Se vocês analisarem, vocês vão ver que isso serve para todo e qualquer elemento que nós usamos para definir o eu. Não tem uma única coisa que a gente usa para se definir que não possa ser usada para o contrário. Quer dizer, nenhuma delas serve realmente como sinal distintivo do que é um eu. Isso quer dizer que nenhum dos traços que eu posso perceber empiricamente no meu ser indicam o que sou eu. No entanto, eu tenho a plena consciência de ser um eu. De ser eu mesmo e não ser outra coisa. Quer dizer, eu nunca acordo, e pelo menos as pessoas normais nunca acordam pensando que ela é outra pessoa. Ou que ela é a cama na qual ela dormiu. Vale como resposta, desde que você experimente realmente essa resposta. Essa resposta fundamentalmente corresponde à resposta hindu. Mas essa resposta, por exemplo, ela se aplica ao seu eu e ao conjunto de atributos que se agregam ao seu eu. Ela se aplica a tudo aí. Não é isso? Então, por exemplo, ela se aplica ao seu eu e ao seu tipo físico, ao seu tamanho, à sua personalidade, à sua história. É esse conjunto todo, não é isso? Que é um modo personalíssimo. Mas a gente está fazendo uma pergunta só para uma parte disso daí. É fácil, dá para definir o que é uma psique, o que é uma personalidade, o que é um corpo, o que é barba. Cada uma dessas coisas dá para a gente definir. Mas e eu? Os hindus vão dizer, você não tem como responder ao que é o eu, porque o objeto que corresponde ao significado da palavra eu está além do Vijnana Maya. Ele está além da sua capacidade de conhecimento distintivo. Então, vamos pegar aqui um. Então, a gente tem vários andares na realidade, segundo o ponto de vista. Então veja bem, que segundo os hindus, isso é uma. Aqui nós temos o mundo corpóreo, então vamos lá. Segundo os hindus, isso, essas diversas estratos da realidade são mais universais na medida em que sobem. Isso quer dizer o seguinte, que um corpo pode agir sobre outro corpo. Mas só por ser um corpo, ele não pode ser se alimentar de outro corpo, por exemplo, ou se reproduzir. Isso quer dizer que um ser capaz de se alimentar e de se reproduzir, ele é capaz de tudo que um corpo é capaz e mais alguma coisa. Isso quer dizer, ele é mais abrangente do que a simples corporalidade. Está claro isso aí? Um outro, então, que ainda é dotado de sentidos, ele além de abarcar o Anamaya e o mundo corpóreo, ele é capaz de outras coisas que o mundo corpóreo não é. Isso quer dizer que o objeto de ação de um ente é diferente em cada uma dessas desses patamares. Um corpo, ele é capaz de agir sobre um outro corpo numa certa medida. Então, por exemplo, se você pegar uma pedra, é capaz de quebrar um coco. Não é isso? Um pouco de ácido sulfúrico é capaz de dissolver um objeto de metal. Não é isso? Mas nem o ácido sulfúrico, nem a pedra pode assimilar o metal ao seu próprio ser. Então, o ácido sulfúrico não pode transformar o metal em ácido sulfúrico e assim aumentar a sua massa. Está claro isso aí? Quer dizer, a ação de um corpo sobre outro é restrita. Um vegetal, além de uma ação puramente física sobre um outro corpo, quer dizer, além da ação comum a todos os corpos, ele é capaz de outras ações. Isso quer dizer que o objeto dele é mais amplo. O objeto da sua, o seu campo de ação é mais amplo. Tá claro isso aí? Um ser que, além disso, é dotado dos sentidos, tem um campo de ação mais amplo ainda. Tá claro isso aí? E certas realidades que são objeto de ação de um ser dotado de sentido, ou do pranamaya, certo? Simplesmente não existem. Entraram no campo da ignorância no anamaya ou nos corpos. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, o coco nunca vai poder ver a pedra chegando e tentar escapar dela. Quer dizer, esse tipo de realidade, que é o movimento da pedra em direção ao coco para destruí-lo, não existe para o coco. Está fora do que o coco abarca como realidade. Tá claro isso aí? O Manomaya, então, tem ainda mais ação sobre a realidade. Quer dizer, porque o Manomaya é um modo de autoconhecimento. Não é isso? Quer dizer, o Manomaya é o conjunto dos seus desejos e apetites. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, quando você busca alimento, você não busca alimento do mesmo jeito que uma árvore busca alimento. A árvore simplesmente tenta crescer para ver se ali naquele solo tem alimento. Se não tiver, ela morre. E se você está num lugar que não tem alimento? Você morre? Não necessariamente, não é? Porque você vai sentir o desejo de alimento. Sentindo o desejo de alimento, você vai olhar o meio, porque você tem, além disso aqui, você tem isso aqui, para ver se tem alimento. Aí, opa, não tem, então vou em outro lugar. Está claro isso aí? Quer dizer, então, por exemplo, os desejos, eles são uma esfera da realidade que não existe abaixo do Manomaya. O Vijnanamaya, quer dizer, a capacidade de conhecimento abstrato, é ainda mais amplo do que o Manomaya. Então, por exemplo, você pode entender a estrutura regular ou permanente dos seus desejos e agir de acordo com isso. Não pode? Quer dizer, você só procura alimento quando você tem fome? Você não faz compra de mês? Quando você faz a compra de mês, você está com fome de todos aqueles alimentos? Mas você sabe que você estará com fome deles uma hora, não sabe? Isso aí já é uma percepção abstrata. Você está agindo com base na ideia de fome. Não com base na sensação de fome. Tá claro isso aí? Para isso é necessário que o quê? Certo? Simples. Para cada um desses estratos corresponde um objeto, um campo da realidade que é abarcado por esse objeto. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que, então, por exemplo, a sua capacidade de conhecimento abstrato, sua capacidade de montar uma ideia de fome, depende do quê? De você ter captado na sensação de fome uma dimensão dessa sensação, um aspecto dessa sensação que, por exemplo, um leão não é capaz de captar. Tá claro isso aí? Quer dizer, existia um aspecto da fome, da sensação de fome, que só pode ser percebida, que só existe para o sujeito dotado de inteligência abstrata. Tá claro isso aí? Pois é. Segundo os hindus, se você não pode entender e definir a ideia de eu, é porque ela é um aspecto ainda mais profundo e sutil. Ela corresponde a um aspecto mais profundo e sutil dos seres do que a sua inteligência abstrata. Do mesmo jeito que o objeto da inteligência abstrata é mais profundo e sutil do que os seus próprios desejos, o eu é uma ideia mais profunda e sutil do que a sua própria inteligência abstrata. Tá claro isso aí? Eles vão dizer, a ideia, eu, não corresponde a nenhum aspecto da sua estrutura individual, mas corresponde à própria atualidade que te põe no ser. Tá claro isso aí? Isso quer dizer, eles vão dizer, significa que a pergunta, o que é um eu, só pode ter dois tipos de resposta. Só tem dois tipos de resposta razoáveis. Ou o eu é uma atividade divina, ou o eu é o próprio Deus. Tá claro isso aí? Quer dizer, ou ele corresponde ao Ananda Maya, que é simplesmente o Ananda Maya, é simplesmente a própria criatividade divina em exercício, ou ele corresponde ao próprio Criador. Tá claro isso aí? Então, um segundo que eu preciso ir no banheiro.